Capítulo 47. Desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada. Eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como Rainha de Reinos, pois eu estava irado com o meu povo escolhido e, para castigá-los, os entreguei em suas mãos. Mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos. Disse, serei rainha para sempre. Não refletiu sobre suas ações, nem pensou nas consequências. Ouça isto, você que ama o prazer, que vive despreocupada, sentindo-se segura. Você diz, sou a única e não a outra. Nunca serei viúva, nem perderei meus filhos. Estas duas coisas lhe acontecerão no mesmo instante. Ficará viúva e perderá seus filhos. Sim, essas calamidades virão sobre você, apesar de toda a sua feitiçaria e magia. Sentia-se segura em sua maldade e dizia, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganavam. E pensava, sou a única, não a outra. Por isso a desgraça a alcançará, e você não poderá evitá-la com encantamentos. A calamidade cairá sobre você, e não terá como comprar seu livramento. Uma catástrofe a atingirá de repente, e não estará preparada para ela. Use sua magia. Use os encantamentos a que se dedicou todos esses anos. Talvez eles tenham algum proveito. Talvez assustem alguém. Você está cansada de tantos conselhos. Onde estão seus astrólogos, que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses? Que se levantem e a salvem do que o futuro lhe reserva. Mas eles são como palha que queima no fogo. Não podem salvar a si mesmos das chamas. Você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aquece ninguém. Seus amigos, com quem você negociou desde a juventude, seguirão cada um o próprio caminho. E não haverá ninguém que a salve.